Eu vou tentar fazer com que não seja longo hoje, porque os textos nos dão permissão para ir muito longe, mas eu queria focar no começo do texto já, e o que é o central. Quando a gente lê o lecionário, é bom a gente entender que esses textos não estão aí como sorteados numa loteria. Eles estão encadeados e teve uma comissão que trabalha permanentemente para harmonizar esses textos. Como é que é feita essa harmonização? Com o calendário, né, a época do ano, os assuntos e os textos entre si, de modo que de um você puxa o outro. Quando a gente lê o Salmo primeiro e repete o Salmo, a gente não vai repetir a mesma abordagem, porque cada texto bíblico tem tanta riqueza, tem tanto detalhe, tem tanta coisa, mas normalmente os outros dois textos ajudam a gente a pescar alguma coisa do Salmo e trazê-lo, ou o revés. Os outros textos são ilustrados ou são auxiliados pelo Salmo. Ou o Salmo acaba sendo uma expressão daquilo que sai daqueles outros textos que a gente leu. E o Salmo, ele é realmente repetido porque ele é a guia, né? Ele fica durante a semana sendo repetido, ele fica sendo explorado. Então, vamos lá pegar um texto do Salmo e falar do que é o ponto central aqui, o coração. Tem um texto que está nesse Salmo assim, olha, Deus satisfará o desejo do coração do rei, não é o que está escrito? E tem um outro lugar que está escrito, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Se a gente olhar, a gente trabalhou a semana algumas vezes sobre essa coisa das paixões, né, que é uma outra linguagem para desejos, para pulsões.